as 4, decolados 2,5, decolados 2, 0, décima 8. 2, 0, 8. Comandante, boa noite, né? 6224. 324, contato radar, decolagem, submantém 190, sai da Conde. Ok, sessão 190 na Conde. Quando possível a coordenação do Alfa Romeo 363? Aguarde. Obrigado. Os 4, inicialmente vou direto Conde e aguarde, coordenado. Direto Conde, aguarde. Salvador, azul 4959, para o táxi com 66 a bordo, 335, alterna Salvador. Azul 4959, autorizado táxi via Índia. Ponte para dono zero, a porta pronta, que negar no 07. Autorizado táxi em frente, Índia, no ponte para dono zero, chama o azul 4959, 07. Para o táxi, azul 5001 no 124 a bordo, 4 horas e 43, apenas Ribeirão Preto. Azul 5001, no 3 ataques via Índia, porta ponte paradão no 0 pronto, que é legal no 0 16. Táxi via Índia, para o pronto, azul 5001. Xenon 63, corrigindo 6224, vou direto ao Alfa Romeo 363. Direto ao Romeo 363-6224, obrigado. Ponte para a ponta, 0001. 0001, autorizado, linha de colapso, estou no 0, vento 130 graus, 0,6. Linha de colapso, 0001. LA mantém a pista no zero. Notificação desse, mantém o nível de voo 040, chegada bom. Salvador, boa noite, 2224, Passarete, Santa Lima. Passarete 2224, assinando identificação, autorizando a chegada bom, mede 1, chame no ponto ideal e descida. Identificou, bom, mede 1, chame no ideal, autorizando a gente voar bom, mede 8AP. Passa bordo, bom, mede inicialmente. 2224. Papog e Bomédio, 2224. Desculpe, é após Obidude. Obidude e Bomédio. Obidude, após Obidude vai voar Bomédio, não é isso? Correto, após Obidude e Bomédio. 2224, obrigado. Controle o Azul 5001, transfere com Azul 5001, contato radar em decolagem, sub, mantém o nível de voo 320 após 2000, direto Leda. 320 após 2000, voa direto Leda. 5.1, Azul. Boa noite, 354. 354, assina indicação, desse mantém um 050, chegada boa, mede, ONU. 050, capturado na prova de TAP. Aguarde um minuto. 1.10, Azul, 4959. Ano 723, reduz a velocidade para 2309. Chamou o 723? Correto, reduza para 2309. 2309, desce até o nível 40? Correto. O 1354, vou direto TAP. TAP, o 3540. Descida, passarei 2224. 2224, desce e mantém o 060. 090, 2224. 90, não é isso? 0620. 060, obrigado, 2224. Controle Salvador, uma boa noite, o Azul 4959. 4959, contato radar em decolagem, suba e mantenha o nível de voo no 40, após 2000, direto do Coral. Gente, 140, após 2000, direto Coral, Azul 4959. Nordeste Salvador, mantém 190, serviço andar encerrado, enchendo o controle Aracaju, frequência 20.3. 203, muito obrigado, 6224. Salvador, voo 1134. 1134, prossiga. Autorização 3-0. 1134, Mansé autorizado nível 350, decola da pista no zero com curva pela esquerda na subida Fuca. Transição Aracaju, após segue Maceió via Resoluno 7. Aciona 5031, controle 120, principal 8. Maceió 350, fala da Vesta, via da Fuca, Aracaju, Maceió, Resoluno 7, 0. 1134, sempre pronto para o estacionamento. Botará 0, chegada a Bomed 1. Bomed 1, possibilidade de TAP? Guarde. Quatro, reduz velocidade para 2309. Reduzindo para 2309, 2224. Autorizaria a prole TAP? Mantenha o prole de Bomed. Em Bomed intercepta a chegada para o sequenciamento. Mantendo, obrigado. Azul 5001, chame o centro Recife, 251, alterna 28, decimal 35. 251 na secundária, senhor? 28, decimal 35. Oxi, 251, 2835, uma boa semana. Luna 354, desce para 2.000 pés, sem restrições, KNH1 06, autorizado a final do procedimento ILS Ferreira, pista na 0, reporte estabilizado, voi direto Duna. Voi direto Duna, pego o trato militar, agora 354, ajusta na 0 no meia. Luna 098, reduz a velocidade indicada para 2209. Reduzindo 220, Luna 098. Paredo 2224, desça para o nível de voo 050, QNH 1906. 050, 1016, 2224. 2224, reduzir para 2209, já segui como número 3 na aproximação. 220 vai reduzir agora, 2224. 098, desça para o nível de voo 060, QNH 1096. 6.1096, voo no 098. Duna 354, confirme a PRO que está mantendo. PRO de Duna. Paredo 2224, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa 035, o limite desta proa é a radial 270 de Salvador. Proa 035, limitada pela radial 070 do VOE em Salvador, 2224, passarela. Proa 1723, desça para 3.000 pés, altímetro no 096. 3.016, voo no 723. Isso vai reduzir para 170 nós para estacionamento. 2224, não é necessário. Mantenha no máximo, correção, no mínimo 200 nós. Manterá 200 então. Aguarde demais instruções do controle. Está sendo reautorizado, descida para 4.000 pés. Altímetro 1096. 4.016, 2224. Approve the solution, the setup, go ahead for a text. Question setup, approve, we'll call ready for text, approach, we'll get it too far. Quatro, tem condições de interceptar nesta proa? Está mantendo? Afirmativo. Gente, nesta proa está autorizado, decida ainda até 4.000 pés. 4.000, vai reportar estabilizado, 2224, passa dessa. Bom, 134, autorizado táxi, via parte principal na direita Índia. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste de altímetro no 06. E o 170 nós, 1016, vai reportar estabilizado 2224. 2224 informa que seguirá tráfego na aproximação, agora na sua posição de 1 hora 7 milhas e meia. Um Boeing 738, passando 4.000 pés em descida 2.000 pés. Avisou com o voo 2224. Uno 354, completa final, chame torre, frequência 98.95. 295. Uno 723, desça para 2.000 pés, altímetro na 06, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. 25, autorizado ILS, localizador 2224. 2224, ciente, mantenha, deixa mantenha 3.000 pés. Mantenha 3.000, 2224. Patrulha de Salvador 4959. 4959, prossiga. Autoriza 160. Subi, mantém o nível de voo na 60, azul 4959. 160, 4959. Batalha 2224, reduza para a mínima correção. Inicie redução para a aproximação final. Reduzir ainda, mais ainda 2224. Voo na 098, complete redução para 2009, desce para o nível de voo 050, altímetro na 06. 050, reduzindo o gol 1009. Autorizado o procedimento 2224. 2224, desce para 2.000 pés, altímetro na 06, autorizado o final do procedimento QLS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. 2.000, 2.016, vai reportar estabilizado, 2.024. Estabilizou na LR, 723. 723 completa o final, chame torre, frequência 98, decimal 95. Ah, fui ali, 2224. 2224, está agora a 2 milhas para a posição Duna, completa o final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 295. 2224, transfere 1.5 milhas de Duna. 9098. Mandando a todos a saliposa 2224. Passa, Alfa 51, libere a direita, táxi via Alfa Juliette, portão 4, na minha escuta. Alfa Juliette, 4 na minha escuta. 354, tá bom. Bruno 723, na escuta da torre. Na escuta, prossiga. Bruno 723, autorizado pouso no pista no 0, o vento 130 graus, meia dúzia de nós. Teve pouso no pista no 0, agora no 723. Informo que seguirá o Alphatango 72 na aproximação, com 140 nós e graus de speed em redução. Agora está a meia milha afastando da posição Tuna. Desça para 2.000 pés, reduza para 1.80 nós. Reporta, está autorizado o final do procedimento ILS, X-Ray da pista na 0, reporta estabilizada. Altímetro na 0 na meia. Vai reduzir igual a 1.09. Igual o 934. Igual o 934, mantém quanto espera? Vai bater. Salvador Azul 4959. Prossiga. Atingindo 60, a senhora autoriza 180? Autorizado, 4959. 804959. Gol 1723, solo for 53, mantém escuta, Alfa e Juliette, portão 03. Portugal, 024, approved taxi, via my name, print taxi India, holding short, call ready for takeoff, altimeter setting 1016. Antena John 016, they're virtual, this is the pilot, print the taxi via India, to holding punch runway 10, call ready for departure, Portugal, this is the pilot. Passarei 224, autorizado pouso, o vento 130 graus, 79. Autorizado pouso 2834. Controle 3152. Controle 3152, acione identificação, chegada Abomed não autorizada. Desça para o nível de voo 050, altímetro na 0, 16. 0-0-0-0-0-0, pode voar ITAP? Autorizado. 3152. T-2224, solo for 56, libera direito, mantém em escuta, faça taxi de Alfa e reporte antes da Juliette. Libera direito, segue o gol na sua escuta, vai reportar antes da Juliette, 2224. Estabilidade TDS, pressiona 0, gol 1098. Gol na 098, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 295, graças, boa noite. Boa. Salvador, gol 1098, boa noite, nacional. 1098, continua a aproximação, guardando sua livre. Gol 1098. Gol 1134, autorizado a colagem, o vento 1140 graus, 7 nós. Autorizado a colagem, 2224, autorizado ingresso na Juliette, remota 13, parte principal. Juliette, autorizado, remota 13, parte principal 2224. Também mantém o nível de voo no 80, chame o controle, correção, ideal de frequência no 20, decimal 1. No 201, notifino 80, azul 495. Obrigado, boa noite. Boa. Estou. Gol 1098. Gol 1134, decolou 57, chame o controle em 120, próxima 8. 08, boa noite. Patrulha, gol 1134, decolou na escuta. Gol 1134, contato radar, vai para o nível de voo 350, via saída PUC. 350, via PUC, gol 1134. Partial 024 on holding point runway 10. 0024, line up, and wait, 1-0. Line up on my turn, and there's a bunch of 0-2-4. Zero 98, Solo 59, mantenha minha escuta, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, 2, 1, 0, 7, 9, 8. Portugal 024, clear to take off, runway 10, wind 130 degrees, lift 7 knots. Yeah, Portugal 024, clear for take off, runway 10. Portugal 024, airborne at 01, call Salvador departure 120, decimal 8. 40, decimal 8, Air Portugal 024. Boa noite. Portugal 024, crossing 1,700 feet. Portugal 024, with the contact on departure, climb to flight level 370 via Momo departure. Clear to climb level 370 via Momo departure, Portugal 024. Gol 934, chame centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. 2545, gol. 1-1-3-4, boa noite. Boa. Vale voar Duna, descer para 2000, 3152. Tô 3152, voo Duna, descer para 2000 pés, QNH-1-0-6, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da Pistona 0, reporta estabilizado. Quarta nave estabilizado, voo Duna, 2000 pés, 1016, 3152. 0024, call receive center, frequency 125 decimal 45, if unable 126 decimal 85. DLS 3152, completa final, chame torre frequência 98 decimal 95. 895. Lador 3152, estabilizando DLS 3310. Lador 3152, autorizado pouso na pista no zero. Vento 150 graus, 7 nós. Pouso autorizado, pista 10, 3152. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 2793, passou o conde. 2793 da Azul está em contato radar, agora... A 66 milhas nordeste de Salvador, acione a identificação, vou ir para a posição Bonfa. Para interceptar a chegada a Bonfa, altímetro 9016, chame o canto pronto para descida. Assim o 40. A 2793 está sendo reautorizada agora a voar para a posição Pelo. Copiou o controle? Afirmo, estou autorizado a voar posição Pelo. Solo, boa noite, Azul 2774, com a informação Bravo 160, Porto Seguro. Azul 2774, Guarda de Cópia, prepare a subida Coral 1 no Bravo. Coral 1 no Bravo, na sua escuta, o 2774. Alfa 3152, Alfa 2, mantém minha escuta, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, mantendo sua escuta, 3152. Zero, confirma com 3152? Confirmo, 1-0. Obrigado. Azul 2713 para descida. Azul 2713, desça para 4000 pés, altímetro no 06, na descida, mantenha high speed para sequenciamento. Sente para 4000, 1016, mantendo. Controle Salvador, Costa Rica 2222, centro da Bravo. Costa Rica 2222, aciona a identificação, chegada à mão autorizada. Confirme já no ideal de descida. Identificou, tá mais. Tá no ideal de descida, o Costa Rica 2222. Costa Rica 2222, desça para o nível de voo 050 QNH 1-06. E na descida, mantenha a velocidade indicada máxima de 2-10 nós. 2109, descendo para 5500 pés, 10 no meio, passarela 2222. 2713, desça para 2000 pés, tem restrições de altímetro na 0,6, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. Ano 2016, autorizado ILS, reportaremos. Alô, 2774 já teria a nossa autorização? Afirmo, Azul 2774, Porto Seguro autorizado no 60, decolando da 10 com curva direita na Coral 1 Bravo. Aciona 5025, controle no 208. Porto Seguro autorizado 160 para o 2774, Porto Seguro. Decola da 10, sai Coral no Bravo, primeira curva direita, volta conforme, aciona 5025, chama 208-627-74. Action, pronto, posicionamento. 74. Acionamento Azul 2774. Autorizado, chame táxi 2774. Livre pushback acionamento, reportará para o táxi 2774.